contra ti o Senhor levantou. Nos montes de Israel a justiça se firmou. Com rosto resplandecente, Ele vem nos guiar. O fogo do céu na terra vai purificar. Portuguese Worship, acústica, guitarra, piano, 70 BPM.